Super Pop, o Águia de Fogo. Sempre, sempre voando mais alto. Em nome de Ricardo Distintores, equipamentos de segurança com Ricardo Distintores. Cobra d'água! É a marca que veste os irmãos LX Juninho, Davis e Nandinho. Friburgo! Vestindo de verdade no Chus do Águia. Aranha! Soluções e alto-falantes é com Aranha. E Stone Sisters! Azul por fora, inexplicável por dentro. Live. E Nove Automotivos e a sair do Nove. Parabéns, meu prefeito, chamou! Vamos começar! Atenção, família Pop! O show do Águia vai começar! Viva a batida de cada música intensamente. Grite, pule, vibre, descarregue suas energias. O que faz dessa noite completa e especial são vocês. O Águia vai sobrevoar! Voa, meu Águia! Mais alto, sempre trazendo o melhor em diversão e tecnologia para a alegria da família Pop. Esse é o Super Pop Live. Alô, DJ Ellison. Oi! Agora você comanda o show live do Águia. Bora, Nandinho Brasil! Bora junto, DJ Ellison! Bora, meu maestro Davidson! É nós, garoto! Então vamos começar! Abre as asas, meu águia de fogo! Vai abrindo tuas... Abrindo tuas asas! Ai, DJ Ellison! E dá-lhe uma bicada, toma bicada! E bate na palminha. Só quem é sincero vai cantar essa aqui bem forte, bem alto. Ó! Oh. Ai, ai, ai, ai, ai. É assim, papai. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Só desce que desce. Quando eu mandar você aqui, tá bem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem. Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o pinho bem suave, vem com nós curtir o baile. Tô sentindo que o negão jamaicano tá querendo hoje. Chama ele, chama já. Quando o menor manda desce, desce. Quando eu mandar você aqui, tá bem. Vem periquita, vem, vem periquita. senhora vereadora em São Domingos do Capim, aqui presente. Aquele abraço! Bora curtir! Curtindo o som na praia, rolando uma gelada, a marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu Itai, delícia chega mais, aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão, aí vem delícia pra fazer. Olha o que ele faz. Vai pra cima. Agora o jamaicano. Os jovens do Ellison. Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Desse jeito aqui. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Ele bota, tira, bota. Tirei, botei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei. E deixa na batida. Quem é que lembra dessa música aqui, ó? Não complique. Muito simples. Só fazer depois. Um mais um. Menos. Quem lembra dessa aqui, ó? Titirari, tirarirarará. Eu tô no Águia. Alisson, bota uma daquelas que a galera gosta de cantar. Bora! Eu preciso dizer a verdade. E aí? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E agora? Desculpe outra vez. Mas eu quero aquela que a galera gosta de se arrepiar, maninho. Pra cantar! Sentir. Vou o quê? Vou ficar maluco. Na batida, vai. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Deixa rolar. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma. E não canso de te dar amor. Se te vais eu enlouqueço, coração bate. Só quem tá solteiro canta, mas tu és. Mas tu és minha raiz. Esse pop bijura. O super pop é meu vício, meu vício, meu vício. O super pop é meu vício, meu vício. Perereca, vai pra cima, perereca. People think they just don't know. bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Cadê as novinhas solteiras? Novinha tá demais, apavorando a festa. E vem com a perereca. Vem com a perereca. Vai, vai. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Perereca bem no chão, vai. Perereca. Perereca. Na perereca, perereca, perereca com a batida, perereca com a batida, perereca com a batida, perereca com a batida, perereca com a batida, perereca com a batida, perereca com a batida. E a mãozinha vai pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pode criar, Alan. Aquele abraço pra você. Tamo junto, Marinho. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Cima. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima pra gente dar bicada pra todo lado aí. Mãozinha pra cima, vai, vai, mãozinha. Mãozinha pra cima à direita. À direita, só quem acredita em Deus, só quem é filho de Deus. Bota a mãozinha direita pra cima, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada. Os homens que gostam de dar bicada. Quando a águia dá-lhe a bicada, é o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Bicada! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho. Tamo junto! DJ Davidson e Nandi. É o quarteto! E novinha vai descendo gostosinha. É o pop live no comando. Minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quem que sabe cantar essa aqui, ó? Eu quero bem mais forte, bem mais alto, com toda a força. Só a torcida do Paysandu tá presente aí. A torcida do Clube do Remo tá aí. Quem é do Corinthians aí, bota a mãozinha pra cima. Campeão brasileiro de 2015. Quem é do Flamengo faz barulho? Então só a torcida do Flamengo cantando agora! Agora a torcida do Corinthians vai recuperar o jogo, meu irmão. Galera do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, Fluminense, Botafogo, do Vasco. Quem tá feliz com o Vasco na segunda divisão aí? Bora, torcida do Corinthians agora valendo! Bora agora! Yeah. Yeah. batida e vai levantando esse dedinho, o dedinho pro céu. Levanta o dedinho, levanta o dedinho, levanta o dedinho, dedinho, dedinho, dedinho, metralha! São amores, amores que matam. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Ellison, o showman. Ellison, live. Abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero. Bola, equipe sem fronteiras, meu irmão. Galera de São Miguel do Guamá, obrigado mesmo, viu? Galera de Paragominas também, obrigado mesmo. Com todo carinho, todos vocês aqui com a gente, valeu! Você vai. Te usei. Galera de Mãe do Rio. Te enganei. O pior. Do jeito que vou. Galera de Irituia também. Presente. Mas... Alô, Chororô! Te usei. Te iludi. Te enganei. Cadê o nosso top DJ? Boca, maninho! Você fez. Leve um abraço lá. É um dos nossos grandes representantes. Lá, Irituia. Pode crer! Deixa na batida. Esse bumbum, mexe, mexe, mexe, mexe. Esse bumbum, mexe. O bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, mexendo o bumbum. Silêncio, silêncio. Não tem nada pra fazer mais escândalo. Sim, senhor, temos isso. Esse negão é doido, meu irmão. Ellison. Silêncio! mais escândalo. Sim, senhor. Temos isso. Meu Deus, molecote. Se é lançamento de DJ Lohan, só coloca o capacete que vai vir pedrado. Melhor ficar ligeiro, hein? Super Pop. Isso é insum. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Os nossos mal falados também de São Domingos do Capim, tá aqui presente. O telefone, várias madrugadas. Valeu mesmo pela presença de vocês. Eu leio. A nossa professora Silvia também tá aqui presente. Anginéria e Ney. Lembro de mão dada. Técnica e educação. É a professora do Pop Live. Oni da Van também presente, toda a sua comitiva. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas, sem fundamento, eu lembro. Valeu, primo Choque. Eu lembro. Lógico que esse aniversário, maninho. A beautiful. Mas ficou tudo embrasado aí. Nossa, me escuta. É hoje mesmo, primo. Tamo junto, fechadinho. Daqui a pouquinho tem banho de uísque. Eles sabem como é que é. Meu parceiro daí da pedreira também tá aí com a gente. Vai rolar ponto hoje pro Mota, meu irmão. Eu sei. Ele é a primeira dama, Rafa. Rompendo fronteiras. Sempre aqui no som que eles gostam. Live. E não tem pra ninguém. Ai, tá dedo, hein? Esse casamento sai ou não sai? Já me disseram que anteciparam para 2016 o casamento. Meu Deus, hein? Amigão Fabinho, lá de Paragominas, está aqui presente. Um dos nossos representantes em Paragominas. Ao lado dele, nosso amigão Jorge Barão. Também presente toda a galera do Nova Dimensão aqui no Pop lá. Muito, você muito. Fábio Pop, daí, Anangelo, cadê ele, hein? Tirar você da minha vida, esquecer que... Ah, pode crer, meu irmão. Toda a nossa galera também do Nova Dimensão. Sexta-feira passada, o Pop sacudiu Paragominas. Hoje, Pixuna, sábado que vem, é a vez de Aurora. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? É seu nome que ele grita bem alto. Viviane bate. Bora, meu parceiro Aurélia. E a grande família invade. DJ Ellison. Me disse, é verdade. Me disseram que ele está casando. Você não sabe como estou sofrendo. Escuta o que eu vou te dizer. Bora, chororô! Vieram me falar que há pouco você veio me enganando. Já estava até fazendo outros planos. E que um dia ia me deixar. Eu tava te amando. Eu tava te amando. Covardia, cê me enganar. Cê não sabe o que é. Festa na virada! Super Pop! Lucidade Vulinha junto com o Crocodil! Você não sabe o que 24 da noite de Natal. Tem o Pop na Metrópole. Galera que vai pra Belém passar o Natalzão. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, escrevendo por ti. Você nem aí. Dia 25, dia de Natal, Pop em Castanhal. Live, live. Tava te amando. Eu tava te amando. O covardia sem me enganar. Você não sabe o que é amar. Toma, toma, toma, toma. Quando os mano bota pé, bota, bota, bota pé. Tira, tira, vai botando, vai tirando, vai botando. É buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, buque, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima e bate na palminha, assim ó, tchá tchá, hey, tchá tchá, ho, tchá tchá, tchá tchá, tchá tchá, tchá tchá, bora DJ Ellison, o saco de novo. Na palminha, levanta a mãozinha e bate na palminha e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Levanta esse copo, só quem tá tomando. Uma, levanta o bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Só uma perguntinha aqui básica. Quem tem mais de 18 anos aí, bota a mãozinha pra cima. Quem é de maior? Quem tem menos de 40 anos aí, bota a mãozinha pra cima. E agora bora liberar. Traz viadas, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com um beijinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vê que tá tudo liberado e eu tô de fação. Empina aí, novinha. Rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. A locação traz a bebida que eu tô com dinheiro. Avisei a novinha no grão. Sabe o que ela quer? Vem, ela quer. Vem, tava no fluxo. Avisei a novinha no grão. Sabe o que ela quer? Nandinho da SW4 tá presente com a gente, é o Nandinho. Fala, meu parceiro Luan Lopes. Cara aqui no Gé Brasil do Neme, pode crer, Luan. E o Rodrigo Feidó, todo mundo. Deus, bota as duas mãozinhas pra cima e sai do chão. Alô, Frank! Você está limpando de Castanhal aqui presente com a gente. Que legal, hein, meu irmão? Ari Shake também daqui presente. O Dani Boy, o Vitinho. Galera que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Vai dar saia até, ó. Confessão tradicional, meu irmão. E a mãozinha vai pra cima, só quem acredita que 2016 vai ser melhor do que 2015. Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Sai do chão! Tu tá, tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vou aqui! Vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. Parceiro Douglas, está aqui presente com a gente. Deu apoio total hoje. A subestação de energia. Deixou tudo bonitinho, né, Douglas? Tudo funcionando, tudo direitinho. A cidade já está com luz. E parabéns à prefeitura mais uma vez, garoto. E a nossa rede Selva sempre trabalhando. Quando eu chego agitando, a galera vem fazer a fé. Traz a multidão, tão, tão. Quando eu chego pra cantar, todo mundo faz muito barulho. E o meu coração que diz assim: deixa. Tira a vacina, minha mão, estou no ciranda. Vamos dar a meia volta, pode meia mamonda. Tira a vacina, minha mão, estou no ciranda. Vamos dar a meia volta, pode meia mamonda. Deixa pra dar essa volta, depois. Agora! Se a canoa não virar, o meu leolá. Mas se a canoa não virar, o meu leolá. nossa Milhão Ney da Pedreira, que presente, eu sou a primeira dama Rafaela, chegando na área, meu irmão! E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra cima! Obrigado! Alô, parceiro John Lennon lá do Nova Dimensão! Valeu, Maceió! Vamos fazer assim, ó! Feliz aí, bota a mãozinha pra cima, só quem tá feliz agora vai fazer o trezinho da sacanagem, só quem é da paz, agora vai! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor, tomou conta do terreiro, e o Pop Live se esquentou, é madrugada, já chegou quem eu queria, foi... Era o Veja 26 de junho do áudio. Ela ouvou cantar de alegria, quem espera se alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou, astro na areia, minha sereia, São João é o amor. Me arraiou, astro na areia, minha sereia, São João é o amor. Olha o trenzinho! Show! Wesley GG! Sem fronteiras, né, meu irmão? Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia o DJ Ellison. Aquele vai e não vai. Parecia até o Davidson. Aquele cai e não cai. Parecia até o Mandinho. Naquele vai. Parecia o Juninho. Juninho, Juninho. Coçaco dança agora. Na dança do coçaco não fica coçaco. Bora, Ju Moreno! Tamo junto, Marinho! Na dança do coçaco não fica coçaco. É Pop! Prefeito chamou o Jabor do Lair de Fogo Super Pop. Muito bom! Como o prefeito é do povo, ele vai pro meio do povo, vem pra cima da aparelhagem. É assim mesmo! Aí, pichuna de Águia de Fogo!